estava perdido e muito longe, mas Jesus me viu. Com amor chamou-me e libertou-me do pecado vil. Agora sou salvo, no sangue lavado, sou muito feliz. Pois fui chamado e resgatado por meu Jesus. Oh, que alegria sinto na alma, pois sou feliz. Tenho comigo a doce presença de meu Jesus. Vivo cantando e sempre louvando ao meu Senhor, pois sinto na alma a presença de Jesus. Se estás perdido, cansado e oprimido, Deus te olhando está. Não fiques pensando que esperança pra ti não há. Eu já fui perdido, mas Cristo um dia pra si me quis. Mudou minha sentença, sua doce presença me faz feliz. Oh, que alegria sinto na alma, pois sou feliz. Tenho comigo a doce presença de meu Jesus. Vivo cantando e sempre louvando ao meu Senhor, pois sinto na alma a presença de Jesus. Oh, que alegria sinto na alma, pois sou feliz. Tenho comigo a doce presença de meu Jesus. Vivo cantando e sempre louvando ao meu Senhor, pois sinto na alma a presença de Jesus.